Confirmados vão botar da mão pra cima. Anote o telefone que aparece na sua pina. Quem bota fogo na casa, deixando o chão queimando em brasa. Se liga, não sei quem vem da caixa, ainda tem louco que acredita. Então aumente o som. Poder fazer barulho e ser ouvido é muito bom. Misturo emoção quando estou na criação. Deixa a gente invadir a sua festa, pra tu ver que quem não presta também sabe dançar. Esse é o som que vem da rua, por isso nos inclua na lista dos que podem ficar. Então vai. Quem conhece sabe, tem respeito e nunca trai. A pele ganha brilho quando a madrugada cai. Os irmãos querem se divertir, ninguém fica na frente quando a gente invade. Vem que hoje é tudo nosso. Vem, vem enquanto eu posso. Com dinheiro no bolso, nosso criminoso, os pretos vão te dominar. Vem que hoje é tudo nosso. Vem, vem enquanto eu posso. Com dinheiro no bolso, nosso criminoso, as pretas podem vir dançar. A gente chega, cada um agarra a sua liga. Chega em grande estilo, não dorme no cochilo, sigilo. Pra quem precisa, o nosso agente tira com camisa. Tá no clima, tá na brisa. Tranquiliza, é dó maior, tô fora do tom. Equipe tá montada, só cola sangue bom. Vem pra conferir. A casa invadida pela porta da frente, que deixa a chapa quente e faz o pão subir. É do jeito que a gente faz. Chega bonito, bolso cheio com espírito de paz. Sacaz, que não faz feio no movimento. Chega no talento, só no segmento. A noite chega, minha pegada é essa. Vamos ao que interessa, nego para quando a gente atravessa sem conversa. O som que bate forte identifica. Se arrepia a pele, tu sabe o que isso significa. Vem que hoje é tudo nosso. Vem, vem enquanto eu posso. Com dinheiro no bolso, nosso criminoso, os pretos vão te dominar. Vem que hoje é tudo nosso. Vem, vem enquanto eu posso. Com dinheiro no bolso, nosso criminoso, as pretas podem vir dançar. Yeah.